Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho. Tudo bem, querido? Eu tô, e você? Olha, tudo ok. É só o seguinte, né, que eu queria só explicar. É o Fofunha. Eu fico todo empolgado, só um pouquinho. Quando eu fico todo empolgado por mandar listas, tudo certinho, né, com bastante precedência, eu esqueço o título. É isso ou não? Porque eu, é. Porque, ah, é, tá, o Fofunha assim me descascou. Vou te contar, existem cebolas no mundo que não foram descascadas dessa forma. É, você esqueceu o título e a data, só isso. Ah, tá, só isso, só apenas isso. É, mas desculpas aí, tá? Não, você não tem que levar em conta pelo seguinte: se a besta não sabe quem é Ricardo Fegali, que você tinha assim, dito ontem, tem que matar um operador de som com 50 anos. A gente vai sobreviver numa boa. Eu já estou preparando tudo para torturá-lo aqui na segunda metade do programa. Assim, ó, o pessoal já está perguntando, né? No caso, o pessoal que acompanha nosso programa sabem que a gente é dividido em dois blocos, um de garimpo de música, o outro com entrevista, e dependendo da disponibilidade do entrevistado ou da entrevistada, o primeiro bloco é com a entrevista, ou tudo depende deles, né? O Fegali pediu, então, para ser no segundo bloco, sim, né? Então a gente vai começar com esse garimpo musical, mas, gente, aguarde aí, fique a postos aí que daqui a pouco o Fegali já entra para conversar com a gente. Olha, tá, eu bom? Vou contar para os ouvintes o seguinte: o Marco Antônio é aquele cara da Rede TV que daqui a um minuto nós voltamos e vai segurando a audiência. É o João Kleber, é o João Kleber da Showtime. Para, ele tá com o ponto no ouvido, então avisou pra ele esticar, não é isso? Não é meu caso, vem pra cadeia. Então, vou começar com a nossa hora. Vambora, abre lá, Fofunha. Era 50, gente, por favor. Carry no gamblers, this train don't carry no gamblers, this train don't carry no gamblers, trap shooters and midnight ramblers, Lord, this train goes on to glory, this train goes on to glory, this train goes on to glory, no one can ride it but the pure and holy. Lord, this train. Now I put my foot on the golden ship, the ship done left this show, and I'm going away to the angels, and I ain't coming back no more. This train don't pull no liars, this train don't pull no liars, this train. This train don't pull no lies, no false pretenders and backbiters. Lord, this train. Yes, this train goes on to glory, this train goes on to glory, this train goes on to glory, no one could ride it but the pure and holy. Lord, This train. Now the Lord made Satan and Satan made sin. The Lord made a hole and he put Satan in. The Lord made heaven and earth in 6 days. Rest from the labor and taught us how to pray. This train don't pull no gamblers, this train don't pull no gamblers, this train don't pull no gamblers, no 4-day creepers and midnight ramblers. Lord, você faz o Showtime, e o Showtime faz o sucesso. Esse cara é muito bom, viu? É, maravilha. Essa canção aí não fez sucesso. O nome é a canção de 58, né? This Train, né? Ou seja, este trem. Basicamente, claro, ele está usando como uma metáfora, né? Às vezes ele tem uma parte na canção que dá a entender que é ele. Quer dizer que esse trem não para nunca, né? Que ele não está... ou seja, a pessoa tem que estar preparada para embarcar nesse trem. Até dentro da expressão, muitos mineiros até falam, sim, né, de trem bom, pois é, quem sabe até não tem um link aí, né, do inglês, ou o inglês pego da gente, como foi. Mas, de qualquer forma, esse cantor aí, só, quem não reconheceu, Louis Daniel Armstrong, né, essa canção que a gente ouviu, The Strain, 58, daqui a pouco a gente vai ouvir um hit dele que fez bastante sucesso em 1950, C'est Si Bon, né, que tinha outras versões também, mas vamos falar um pouquinho dele, né? O apelido do Louis Armstrong fora do Brasil, né, basicamente na América do Norte, era Sátimo, que era basicamente uma abreviação de Satchel Mouth, ou seja, boca de bolsa ou boca de mochila, né? Ele nasceu em 4 de agosto de 1901 em New Orleans, na Louisiana, e morreu aos 69 anos, se não me engano, um mês antes de completar 70 anos, no bairro do Queens, em New York City, Nova York. Do coração, dormindo de forma pacífica. Dá para dizer, sem exageros, que ele o mais importante trompetista da história e foi um dos maiores nomes, um dos nomes que mais assim, influenciou e mudou o jazz na história desse gênero musical. A carreira dele cobriu 5 décadas. Ele nasceu em 1900, segundo alguns, sempre teve umas dúvidas se era 1900 ou 1901. E ele cresceu em pobreza total em New Orleans, até uma área que ele foi criado, o apelido era Battlefield, ou seja, campo de guerra ou campo de batalha. Ele trabalhou em vários subempregos e antes de ser adolescente, já havia visto mais assassinatos perto dele do que muitos adultos na vida inteira. Ele cantou um tempinho num quarteto de meninos, largou os estudos aos 11 anos e em 1913, ou seja, com 12 para 13 anos, ele já era delinquente juvenil, foi enviado para um centro de detenção de menores de cor. Ou seja, até os centros de detenção lá de menores eram separados, né? eram separados por cor, né? Ou seja, para brancos ou para pessoas de cor. Lá ele ficou cerca de 2 anos e aprendeu a tocar o que seria, que viria a ser, o que ele viria a desenvolver como amor pelo trompete, tocando corneta lá no grupo dos internos. Logo isso tornou uma paixão que ele não conseguiu jamais largar. Ele comentava que os 2 anos que ele passou nesse centro para adolescentes, né, para delinquentes juvenis, diz que colchões lá eram um lucro, refeições eram basicamente pães velhos com melado, né, uma rapadura mole, diríamos assim, né, e surras por parte do severo coordenador do lugar eram comuns, assim, as crianças apanhavam direto. Autodidata, ele se aperfeiçoou ouvindo pioneiros da música tocarem, principalmente um músico da Louisiana chamado King Oliver, que era um dos caras que mais tocava em bordéis da região. Daí ele foi tocou naquelas bandas marciais, né? Bandas. Você fala em português banda marcial, né? Sim, banda isso, marcial. Isso, bandas marciais e em pequenos grupos obscuros de jazz. Com 17 anos, ele substituiu o ídolo dele, o King Oliver. E com pouco mais de 21 anos ele já se apresentava naqueles barcos enormes pelo Mississippi fazendo shows. Ele foi um dos primeiros artistas negros a fazer o chamado crossover, né, que é quando sai do gueto, no caso étnico, do público e daquele público que só da raça específica, né, ou da cultura específica, e crossover, ou seja, atravessa e vai para outro, fica a mainstream, né, fica o sucesso tem apelo daí para públicos de várias culturas e várias cores. Ele evitava ao máximo politizar a própria raça, né? Ele usou por muitos anos até também um colar com uma estrela de Davi, porque ele disse que quando criança ele via muitas semelhanças no jeito em que ele era tratado com a discriminação que amigos judeus originários da Lituânia, que moravam perto dele, ele via esse pessoal passar. E vale dizer até que o primeiro trompete que ele comprou foi com grana emprestada de uma família judia, o sobrenome até era Karnofsky. O Bing Crosby, que apenas, né, foi o mais popular vocalista da primeira metade do século XX, dizia que o Armstrong era o começo e o fim da música americana, ou seja, o cara englobava tudo. O Louis Armstrong pode ser ouvido na comédia em vários filmes, mas você tem alguns aqui, vou citar alguns aqui. A comédia Dinheiro do Céu, que era com o Bing Crosby, Jam Session, que no Brasil levou o título de Orgia Musical, mas, gente, não tinha nada de sacanagem. A Lágrima que Faltou, com Danny Kay, né, o pessoal vai se lembrar, que fez com Bing Crosby, né, o Natal Branco, White Christmas. 007, Serviço Secreto de Sua Majestade, que ao contrário do que... Sabe aquele papo que a gente repete uma mentira, às vezes vira verdade, né? Esse filme ficou com fama até de ser um dos piores James Bond, e para quem não realmente ama James Bond, é um dos melhores, né? George Lazenby. Exatamente. Com o australiano George Lazenby, que foi... na verdade, esse filme se queimou tempos depois, porque na época foi a segunda maior bilheteria do ano, só perdeu para Butch Cassidy e Sundance Kid, e caia duro. O cara até recebeu boas críticas na época, mas claro, depois comparando com Sean Connery e tudo mais, fica complicado, mas até o único filme que o James Bond casa, né, e também, claro, e logo fica viúvo. Um spoiler aí que eu soltei, que eu liberei. O Louis Armstrong pode ser ouvido num filme O Homem que Caiu na Terra, que é com David Bowie, foi dirigido por um cineasta recém-falecido, Nicholas Roeg. Saint Jack, eu não sei qual é o título no Brasil, mas é um filme com Ben Gazzara, co-produzido pelo Hugh Hefner, e sobre um veterano de guerra americano que vira cafetão em Singapura. Por sinal, com participação do George Lazenby também, do australiano. E eu acho que a gente pode ir então para... Você esqueceu de um muito famoso no Brasil. Qual, querido? Good Morning, Vietnã. Ah, pô, claro, o pior é que já não é a primeira vez que a gente fala do Louis Armstrong. Outra vez eu até citei esse filme, desculpa, mas claro. Dá para dizer que teve um revival, né? Um interesse enorme pelo Louis Armstrong, pra gente que não conhecia. Cara, muito obrigado. Aquele filme sobre o radialista Adrian Cronauer no Vietnã, com Robin Williams. E com o grande Forrest Whitaker. Exatamente. Tá? Isso aí, querido. Obrigado. Obrigadaço. Vamos para... Vamos lá, Fufunha. C'est si bon. Love will say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear. Bom, o cara é simplesmente fantástico. Não, é uma maravilha essa canção aí. É sexy sem apelar. E é maliciosa também, quer dizer, é uma maravilha ser si bom, ou seja, é uma maravilha mesmo, é, né? Uma delícia essa canção. Eu prefiro mil vezes do que a canção, já que citaste o Good Morning Vietnam, né, Vietnam, que é aquela What a Wonderful World. Eu prefiro mil vezes até essa ser si bom, acho ela bem mais... É claro, a pegada é outra, mas é. Gosto pessoal, né? Vamos para os anos 60, então, por favor? E qui l'amore importanza non ha, un matrimonio di interesse fatto con regolarità. Alla faccia dell'amore queste cose si continuano a far, ma è poca cosa, ciò che importa è la regolarità. Anche se lui è uno spaccendato che non ha voglia di far niente, anche se lei è un'ereditiera con in bocca un solo dente, che sia fatto con le dovute regole, ogni cosa bene andrà, purché ci sia la cosiddetta dannata regolarità. È poca cosa, se l'amore importanza non ha. Viva la sposa, viva la sposa, ciò che conta è la regolarità. Sia fatto con le dovute regole, ogni cosa bene andrà, purché ci sia la cosiddetta dannata regolarità. È poca cosa, se l'amore importanza non ha. Viva la sposa, ciò che conta è la regolarità. Muito gostosinha. Pois é. Para avisar que estou recebendo e-mails aí, daqui a pouco, daqui mais uns minutos, o Ricardo Regali chega. Gente, por favor, vamos só acalmar um pouquinho. Para. Daqui a pouco. Para, o sinal que o meu chefe está falando no ponto do ouvido aqui. Estica. Isso. Assim, deixa os anões dançarem mais, né? Exatamente. Isso. Sem ofensa, obviamente, para o pessoal que é verticalmente desafiado. Eu posso falar isso porque eu tenho 1,71 m e já paguei de anão. Muitas vezes infeta, vale dizer. Claro, já faz um tempão, no mínimo 8 meses eu não passo isso. Então tá, porque eu não tenho saído de casa. Mas de qualquer forma, estamos na década de 60, essa canção, o nome dessa cantora, Donatella Moretti, o nome da canção, Matrimônio de Interesse, né? Óbvio, eu não preciso nem traduzir, né? Tá falando do aquele chamado braguetaço, né? O golpe do fechicler aquele, né? Que é a pessoa assim, aquela ali tem potencial de me sustentar. Então, não preciso dizer que essa música fez um chamado rebu, foi meio que escândalo em partes da Itália, né? Porque a menina com 21 anos e 63 falando de forma satírica barra maliciosa sobre esses casos, né? Que é o tipo de coisa até que falou que não sai de moda, né? Não sai, sempre assim. Música, gênero musical sai de moda, mas matrimônio de interesse não sai. Não. Pois é. O que eu posso falar da Donatella Moretti? A gente vai, daqui a pouco, ouvir uma canção dela de 63, que fez sucesso na Itália, chamada Quando Vedrete il mio caro. Qual é a tradução? Da segunda ou da primeira, da que eu falei agora? É. Quando você ver o meu querido amor. João, manda um pouquinho, cara, falando sério, eu tento manter uma dignidade aqui, mas eu não consigo, por favor, cara. É como se eu estivesse em cima de um tapete, se eu estivesse prestes a puxar o carpete e eu tivesse patins, cara. Mas eu tô calma. Aqui, tô sempre pra te derrubar, claro, é minha claro, função. Você tá armado, atrás da moita você tá armado. Isso. Cara, eu falo sério, de coração, muito obrigado. Tá? Então, ela nasceu, a Donatella Moretti, nasceu em Perugia, em 17 de setembro de 42, cantora e radialista, foi ídolo, né, na juventude italiana e admiradíssima por gente como Neil Sedaka, Jimmy Fontana, Sérgio Endrigo, Fred Bongusto e Gianni Morandi. O primeiro disco dela teve arranjo do futuramente icônico Ennio Morricone. Nossa. Ela só tinha 20 anos de idade quando ela gravou o primeiro disco. E, olha que interessante, um ano depois, o Ennio Morricone estava colocando o nome dele na história das trilhas sonoras, compondo a trilha sonora por um punho de dólares, por um punhado de dólares. Um ano depois fazer os arranjos do disco dela, de estreia dela. Mais tarde na carreira, ela trabalhou com o argentino Luiz Henrique Bacalov, ou Luiz Bacalov, né, um músico argentino com grande carreira na Itália, das obras mais famosas, a peça O Saltimbancos, por exemplo, também foi premiado anos depois com o filme O Carteiro e o Poeta. E nos anos 2000, ela começou a se dedicar ao estudo da música sacra. E ela virou meio que uma expert italiana na Itália nessa área. Ela pode ser ouvida em Perduto Amor, que é um filme de 2002, sobre um menino crescendo nos anos 50 na Sicília. É um filme até, por sinal, agora fazendo uns links de novo com coisa que a gente já falou antes. É um filme com Gabriel Fervetti, que por coincidência ele era o Draco no filme 007, A Serviço Secreto da Majestade, que a gente citou há pouco, né? Também do Sérgio Leone, e há pouco a gente citou, o Por Um Punhado de Dólares, o mesmo diretor, né? No elenco até do Perduto Amore, está uma atriz chamada Rada Rasimov, que ela tem um papel pequeno, o nome dela é Maria, até no filme, no meu faroeste favorito, também de Sérgio Leone, Três Homens em Conflito, né? Il Buono, Il Bruto e Il Cattivo, né? Deve ser um dos, periga ser um dos meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Eu gosto muito. Né, o faroeste, eu acho bem melhor até aqui Por Um Punhado de Dólares e Por Alguns Dólares a Mais. Deixa eu ver também que dá pra gente citar aqui, a Donatella Moretti, está vivíssima da Silva. Então vamos tocar, então, quando o Vedre tem Meu Caro Amore. Eu quero agradecer o Marcelo Carvalho, que diz que está feliz nesse momento, ouvindo-nos aqui na Showtime. Ah, um grande abraço. Ah, e antes de tocar a música, quero agradecer a força que meu amigo mega guitarrista Jorge Rabi deu, traduzido a segunda música. Essa aqui, cujo título eu traduzi com bastante ternura, depois que o chefe quis expor ao ridículo. Vai, Popoia. Então vamos lá. Quando vedere muito boa cantora, viu? É, essa canção é linda, então o nome da canção é Quando Vedrete Il Mio Caro Amore, então eu falei de 63, e basicamente ela está pedindo para uma pessoa de confiança falar para ela como está o cara que ela tanto gostou e ela investiu no amor com essa pessoa, com esse cara que a decepcionou muito. Então, vamos para os anos 70? Vamos lá. Love is with me, I feel it, Marco Antônio. Tá, essa canção aí eu adoro, ela é de 77, o nome do cantor Gary Wright, W-R-I-G-H-T, como eu falei, de 77. O maior hit dele mesmo foi Dreamweaver, que é de 76, já vai vir um trechinho daqui a pouco. O pessoal certamente vai lembrar, se pudesse até tocar assim, um pouquinho mais de um minuto, tipo um minuto e dez, que daí sim que a música de lanche o pessoal vai reconhecer. Ele nasceu, Gary Wright nasceu em 43, em 26 de abril de 43, em New Jersey. Ele está vivo, tem 75 anos. Ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor também de discos. Ele, como eu falei, é mais conhecido pela canção 76 Dreamweaver e também Love is Alive. Ele também é conhecido por ser um dos pioneiros no uso do sintetizador, mas no rock and roll. Ele começou como ator na Broadway com 10 anos de idade, num musical chamado Fanny, F-A-N-N-Y, que, olha só como teve sucesso esse musical, durou 888 performances. Ele, com 17 anos, decidiu abraçar a carreira de músico, daí também estudou medicina e psicologia em Nova York e em Berlim. Ele já tocou com Ringo Starr, uma mulher que tu adora, eu também adoro, Ronnie Spector, das Ronettes, e com B.B. King. Ele disse até que a canção que a gente vai ouvir daqui um trechinho daqui a pouco, que é a mais famosa dele, foi inspirada no psicodelismo e pela yoga que ele praticamente conheceu através de um amigão dele, o grande George Harrison. Essa canção que a gente ouviu agora, Something Very Special, é uma canção, claro, super alegre e está falando sobre como o amor é algo realmente muito, é algo muito especial para ele. Acho que a gente pode. Vamos tocar um trechinho da Dreamweaver, por favor. Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Drive to take away my worries of today and leave tomorrow behind. Chegando a hora, faltam três minutos. Pois é. Um pouquinho mais, na verdade, né, que a gente tem que tocar nos anos 80, que Portugal é um link para fazer a intro para os convidados. Mas, de qualquer forma, essa canção que a gente tocou, o pessoal deve se lembrar de um filme que adoras, eu também adoro, quer dizer, já foi usada em várias trilhas, mas ela foi usada assim, com grande preeminência no filme O Povo contra Larry Flynt. Sim. Né, um filme que a gente adora. O Gary Wright pode ser ouvido em filmes como Stayin' Alive, que era aquela sequência dos Embalos do Sábado à Noite, era os Embalos do Sábado Continuam, dirigido pelo Stallone. Outro filme do Stallone, que era o Cobra, Surf no Havaí, que é uma espécie de Karate Kid, só que do surf. Wayne's World, no Brasil, era Quanto Mais Idiota Melhor. É como eu falei, O Povo contra Larry Flynt, A Creche do Papai, Toy Story 3, Gente Grande, no seriado Glee e outros trabalhos. Então, a gente pode então ir para os... Vamos para os anos 80, então. Vambora. Vamos lá, 81. Yeah. Marco Antônio. Tá, essa canção eu adoro, a gente sempre toca na íntegra canções que a gente considera que foram injustamente, que injustamente não fizeram sucesso, né, o sucesso merecido. Eu adoro essa canção, o nome é Quem Virá, ela é de 81, o grupo obviamente é o Roupa Nova, e essa canção é cantada pelo nosso convidado, e que também foi um dos compositores. Né? O que eu posso falar dessa banda de culto? Para dizer assim, né? A gente fala muito sobre filmes de culto, né? Cult movies, né? Que são filmes que ou que fizeram sucesso quando foram lançados ou não fizeram, mas que, de qualquer forma, tiveram que ter uma longevidade, né? Uma popularidade assim, longeva, né? Que filmes mesmo depois de saírem de cartaz, por exemplo, continuam tendo um público fiel. E a banda Roupa Nova seria uma cult band, porque mesmo quando elas não estão com canções... em novelas, por exemplo, eles têm um público cativo do Oiapoque ao Chuí. Então, deixa eu ver, a banda começou, o Roupa Nova começou como os Funks, F-A-M-K-S, em 75, né, que era um grupo de rock, cantava em inglês e tudo mais. Esse grupo virou daí, o Roupa Nova com essa formação que está até hoje em 80, né? Eles foram apadrinhados pelo produtor Mariozinho Rocha e eles continuam com a mesma formação, ou seja, é o grupo há 38 anos com a mesma formação, o grupo mais, com mais tempo com a mesma formação no Brasil, que continua nativa. Deixa eu ver o que eu posso dizer também. Quem faz parte do Roupa Nova? Paulo dos Santos, vocal, o Serginho Erval, bateria e voz, Kiko, ou Eurico da Silva Filho, guitarra solo, Luiz Fernando Oliveira da Silva, que é baixista, Cleberson Horst, teclados, piano e acordeon, e o nosso convidado Ricardo Fegali, que é piano, guitarra base, teclados, vocal. Eles venderam cerca de 21 milhões de discos na carreira, discos, CDs, fitas, tiveram cerca de 50 canções nas paradas de sucesso, a banda tem 38 discos, sendo 18 de estúdio, 5 ao vivo e 15 compilações, aquele estilo Greatest Hits, é que é tanto hit que essa banda tem, que é tipo Greatest Hits, Super Greatest Hits, Ultra Greatest Hits, é muita coisa. Eles podem ser ouvidos, né, em trilhas sonoras de novelas como As Três Marias, O Amor é Nosso, Jogo da Vida, Paraíso, Um Sonho a Mais, das bandas, se não for a banda que mais tem canções em trilhas sonoras de novelas. Também gravaram nos estúdios da Abbey Road, em Londres, há cerca de 10 anos. Deixa eu ver, vamos tocar um trechinho só do Legacy deles? Eu só quero antes dizer para você, como nós somos uma emissora essencialmente de flashback, uhum. Eu tenho orgulho de dizer que nós temos tudo do Roupa Nova na programação. Absolutamente tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E quando eles estiveram em São José dos Campos nos anos 80, são as pessoas mais simpáticas que eu conheci. São de uma simpatia a toda a prova. Vamos tocar um trecho de uma música que eu acho fantástica, porque o Fegali já está no ar. Vamos lá. Maravilha. Essa? Isso, Canção de Verão. Tá. É como o sol de verão queimando no peito. Nasce um novo desejo em meu coração. É uma nova canção rolando no vento. Sinto a magia do amor na palma da mão. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração. Marco Antônio. Então o que? Gali já está, né? Já está. Já está. Então, gente, obviamente essa questão... Eu quero dizer para você antes o seguinte, enquanto você vai falando sobre ele, e depois com ele, eu vou colocar no fundo musical uma das músicas que eu acho mais bonita deles. Não, maravilha. Na verdade vai ser um trechinho, só que eu já falei bastante do Roupa Nova, e a gente tem que, por favor, né? Uma vez, para não ser chamado mesmo de João Kleber aqui e ficar enrolando... só vamos dizer que basicamente o nosso queridíssimo Ricardo Fegali nasceu em Belo Horizonte, já tinha falado que ele é pianista, guitarra base, teclados e vocal no grupo, está desde o início, no grupo Roupa Nova, e quero dar as boas-vindas para o Fegali. Tudo bem, querido? Oi, querido, como vai? É um prazer estar com vocês. Querido, prazer. Quero que dá maior força pra gente aí. Tá, assim, ó, querido, eu quero te agradecer de coração, que a gente teve uma certa dificuldade acertando o horário, porque vocês estão, obviamente, muito ocupados, e eu não estou sendo irônico, são ocupadíssimos mesmo, provavelmente das cinco bandas que mais se apresenta pelo Brasil afora. Então eu quero te agradecer por ter encaixado a gente na tua agenda, tá bom? Poxa, o prazer é meu. Eu estou aqui no estúdio agora nesse momento, mas a gente tira esse tempo para vocês, porque vocês dão maior força aí pra gente, a gente agradece muito, é um prazer estar aqui com você. Cuidado, querido, com os teus pensamentos, falar que o problema é teu, né? Então cuidado só, tá? Não vai revelar muito o que você está pensando. Fegali, boa noite, João Alckmin, eu sou coordenador da rádio. Oi, Alckmin. E eu disse o seguinte, nós temos tudo de vocês na programação, porque nós... É, eu tava ouvindo. Nós só tocamos flashback, nada além disso. Sim. Então vocês estão 24 horas por dia, sempre entra na programação. Poxa, muito obrigado, que legal. É, querido, é uma honra, mas a gente aqui não é consultório, tá, de psicanálise, nada assim, mas, espero que seja confortável, eu queria começar a perguntar assim, como é que foi a infância do Ricardo Fegali, assim, que tipo de criança era o Ricardo Fegali? Pode falar? Claro, né, eu sempre fui uma criança levada, como qualquer outra, mas sempre fui ligado em som, quando eu tocava qualquer música eu parava para ouvir, e a minha família sempre ficava ligada nisso. Então eu sempre fui ligado em música, em som, em equipamento, em gravadores, e eu sempre fui uma criança assim. Nunca fui bom de bola, jogava direitinho o vôlei, nadei um pouco, mas fui uma criança que tive uma infância normal e com uma família que me deu muita força em tudo aquilo que eu quis fazer. Que bacana. Eu ia te perguntar o seguinte, lembras, a tua família era uma família muito musical assim ou não? Olha, não, a minha irmã, a Jandira Fegali, que hoje em dia ela é política, né, deputada federal, quer dizer, hoje em dia já faz muito tempo, ela tocava comigo, ela tocava bateria comigo, ela é uma grande musicista, viu, toca muito bem. Uau. Uma vez umas pessoas quiseram fazer uma promoção, lá no início, antes de Roupa Nova, antes de tudo, na época a gente fazia os grandes bailes, né, então o pessoal chegou pra gente e falou assim, a gente quer promover vocês, não vamos investir, mas eu quero fazer esse negócio em cima dela. Esse negócio, essa promoção em cima da bateria. Ela era baterista? É baterista. Aí ela virou pra mim e falou... Que nem Karen Carpenter, então. Hein? Que nem Karen Carpenter e o Richard Carpenter. Isso, a gente tocava a música do Carpenter. Uau. Mas aí ela falou assim, ela falou pra eles assim, não, se meu irmão tiver que vencer na vida, vai ser com o talento dele, não com a minha ajuda. Uau. Foi legal. Fantástico. Foi legal isso. Ela sempre foi uma pessoa de muitas pérolas, assim, sabe? Uma pessoa muito legal. A minha tia, mãe do meu pai... Foi, né, agora falecida, uma grande cantora no Líbano. Uma das maiores cantoras que o Líbano já teve, o mundo árabe já teve. É mesmo? Chama Sabah, Sabah. O pessoal árabe conhece muito, chama Sabah. E me diz uma coisa, querido, assim, como é que... consegue te lembrar qual foi, assim, o primeiro disco que sei lá, do pequeno deu vontade, assim, de comprar, de adquirir? Rapaz, eu fui de uma família bastante pobre, né? E a primeira coisa que me impressionou realmente foi mais na adolescência, mais Beatles, né? Esses realmente foram os primeiros discos que eu comecei a comprar, que eu fiquei muito impressionado. Tá. E eu gostaria de saber, assim, querido, como é que... Como é que foi assim? As pessoas, né, falam no começo, nos anos 70, anos 75, o grupo que originou Roupa Nova era os Funkies, né? Mas muita gente não fala, vamos aqui abrir os cofres aqui. Na verdade, o teu grupo era um chamado Punk Vila. É. Fala um pouco disso, por favor. Então, na verdade... Funk é mais chique, mas por favor, mais os Punk Vila aí. Eu sei que eu não tô querendo aqui te constranger nem nada, mas por favor, tá? Agora não, não tem como fugir. Não desliga o telefone, por favor. Marco, eu não tenho vergonha nenhuma disso, não. Vergonha nenhuma. Ah, tá. Na verdade, a minha avó deu uma ideia... Na época era moleque, ela falou, pô, você não toca com Chapelões e tal? Uma coisa assim, e chama Los Panchos. Aí depois ficou Los Panchos, só era uma banda que de baile que era até bastante conhecida. E era nessa época que a Jandira, minha irmã, tocava comigo, entendeu? Mas me diz uma coisa, querido. Quando tu falas que era uma banda bem conhecida, ainda estavas em Minas Gerais ou já tinha? Não. Eu mudei, eu saí de Minas muito cedo. Na verdade, na minha casa nós mudamos muito. Meu pai, pra você ter uma ideia, meu pai é libanês, minha mãe era carioca, minha avó era paulista, minha irmã paranaense, eu sou mineiro. Então, a gente ficava cada um tempinho em um lugar, entendeu? E eu me lembro que depois que eu vim pro Rio, aos 9 anos de idade, a minha vida daí pra lá foi aqui no Rio, entendeu? Ah, entendi. Eu já não sabia que idade tinhas ido. Quer dizer que, de certa forma, as tuas influências, quer dizer, a tua juventude, na verdade, então foi passada mesmo no Rio de Janeiro, né? Foi, toda no Rio. Foi. Ah, tá. E eu queria perguntar assim pra ti sobre, sei lá, assim, montes de casamentos, né, não duram muito, né? Conviver com uma pessoa diferente de nós é uma coisa super complicada. É. E no caso do Roupa Nova, dá até pra dizer que você tem uma, sei lá, uma união estável. Como é que é isso com tanta gente, né? Obviamente com pensamentos diferentes, como é que vocês fazem para organizar, para cada um respeitar o espaço do outro e não ter muitos calos sendo pisoteados? Assim? Como é que vocês fazem para lidar com isso? A primeira coisa que a gente sempre diz é que o nosso objetivo é maior que o nosso orgulho. A gente tem um objetivo, que é o Roupa Nova. Uhum. Uma outra coisa bacana é que eu posso estar falando com você hoje ou amanhã, qualquer outra pessoa do Roupa também pode. Ah. A gente não tem um líder, a gente não tem um cara que compõe a maioria das músicas, a gente é uma banda que se vê assim, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso ajuda muito, quer dizer, qualquer coisa que tenha aqui dúvida, a gente vota, tem votação. Uhum. Quem ganhar, a parte que ganhar, a que perder, assume, entendeu? Abraça a causa. Então, eu acho que Roupa Nova dura por isso, até pelas nossas diferenças mesmo. Nós somos pessoas diferentes e que convivemos e aprendemos a viver com as virtudes e com os erros dos outros. É uma banda absolutamente democrática. Sim, absolutamente democrática. Eu acho, comparam, já vi várias vezes compararem vocês, né, com o grupo Total. Mas pra te falar a verdade, assim, em matéria de espírito, se tivesse que comparar com uma banda americana, espiritualmente falando, digamos assim, eu acho vocês muito mais sensíveis com qual banda? Com Chicago. Ah, é? Eu também. Eu conheço bem a história de Chicago. Uhum. É uma banda que foi um pouco complicada. Né? Depois o Peter Cetera quis ganhar mais que os outros. Uhum. É complicado isso. Não, eu não estou comparando com o histórico, eu estou falando com a discografia, no sentido assim de canções. Sabe tantas músicas estouradas, né? Isso, tipo assim, isso, como se fosse Sem Medo de Ser Feliz. Isso. Realmente o Toto é uma banda que não é tão conhecida quanto Chicago, né? Uhum. Mas assim. Mas, eu conheço bem o Toto. Tocando, assim, querendo fazer uma analogia, acho que o Toto é mais perto. Sim, é por isso que eu até tentei enfatizar o lance espiritualmente, né, no sentido da pegada das letras e tudo mais. Eu queria falar contigo uma coisa, assim, né, em termos de Brasil, né, a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem até a honra de entrevistar a questão de um ano e meio, o Liberson, do Fivas, né, e também entrevistamos o Flávio Venturini, né, do 14 Bis, obviamente, amigo de vocês, e também o grande Mu Carvalho, uhum, né, da Cor do Som. Uhum. Né? E assim, se eu tivesse que comparar, só assim, a primeira vez que eu vi vocês, eu me lembro que eu pensei assim, poxa, esse pessoal aí parece assim que tem aquela singeleza ao falar de amor dos mineiros do 14 bis, mas com aquele espírito, muitas vezes nas festas, espírito de vamos tocar até a madrugada, sabe, até o dia raiar, uhum. que tenha mais a ver com bandas de baile, tipo os Fevers. Uhum. Como é que tu poderia, pode falar um pouco disso, assim, como é que é esses vários roupa nova dentro do Roupa Nova? Olha só, como eu te falei, nós somos pessoas completamente diferentes e cada um tem uma influência. Eu não acho que... Quer dizer, eu tenho a mineirice com o Kleberson. O Kleberson também é mineiro, né? Uhum, uhum. Mas eu moro muito tempo no Rio. O Nando já gosta mais dos country americanos. Uhum. O Paulinho gosta mais dos cantores, Stevie Wonder, Milton Nascimento. Uhum. O Kiko mais rock and roll. Uhum. Então, essa mistura é uma roupa nova, entendeu? A gente pode gravar, como já gravamos muito, com vários artistas da MPB. Uhum. E quando você ouve, você fala, isso aí é o Roupa Nova tocando. Pois é, o que eu não entendo é o seguinte, né, muitos grupos, obviamente, têm integrantes que vieram de influências e de passados distintos, mas como é que vocês fazem para não resultar isso numa esquizofrenia? Isso que eu acho interessante, porque é um grupo super coeso, não é puxão de saco. Olha, né? É um grupo super coeso. Ou vocês são muito, se dão muito bem, ou vocês são ótimos atores. Olha só, se você me perguntar, se a gente não briga, uhum. eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que a gente briga muito. Ah, tá. Briga muito. A gente é um casamento e não tem nem sexo, você imagina. Então, quer dizer, cara, a gente briga muito, mas sempre pra fazer alguma coisa, entendeu? Entendi. Nunca pra destruir. Entendi. Sempre pra como é que nós vamos brigar pra chegar a uma conclusão de fazer aquilo ali, entendeu? Uhum. Então, essa é a nossa cabeça. Nós somos pessoas diferentes, brigamos sim, tem discordas, e a gente discorda um do outro, não concorda, e isso vai, entendeu? E como eu te falei, aí vai na votação, aí tem sempre um que está mais calmo naquela hora que segura a barra, aí tem outro que... É assim que a gente vai vivendo, entendeu? Mas entendi. Eu acho que o que a gente vem conseguindo é tão bacana, é tão legal, hoje em dia a gente tem um público que não é só aquele público que acompanha a gente desde os 30 anos, dos 38 anos, né? Uhum, desde uhum. antes disso. Mas a gente tem, por pesquisa, a faixa etária de garotada, as pessoas mais jovens que acompanham a gente, são quase 60%, entendeu? 60% mesmo, 60% a 70% são de 14 a 26 anos. Uau! É incrível. Olha só, chega no show e todo mundo cantando tudo, e a gente tem um público, todos os lugares que a gente toca são cheios, são lotados. É um carinho muito especial. Acho que a gente não conquistou as pessoas, né, com esse tempo todo, né? Não foi uma coisa só de musical só, foi uma coisa de uma carreira. É, hoje em dia a gente pode chegar no lugar e as pessoas, pô, esses caras aí têm uma história, esses caras aí têm o que falar, têm o que contar, isso. entendeu? Acho isso. que é mais por isso. Não é só uma coisa assim de um montão de sucesso, música. É uma questão de vida, uma questão de história, entendeu? Tá. E me diz uma coisa, querido, sobre... tem vários shows... Né? E principalmente assim, de bandas que já estão sei lá, mais de 20 anos juntos, que a gente sente muitas vezes o lance da performance burocrática. Uhum. Tá? Como é que existe assim, claro que se fosse um grande segredo, tu engarrafaria e venderia, não estaria me dizendo agora, mas tem assim alguma quase que uma fórmula para. Porque eu já vi, né, eu comentei contigo no telefone há uns dias, uma das primeiras vezes que a gente conversou, que a primeira vez que eu vi vocês em show, eu até achei que era 80, acho que é 81, que foi um show 14 bis, Roupa Nova e A Cor do Som, isso. em Tramandaí, no litoral gaúcho, isso. eu acho que deve ter sido, vamos dizer, para 81. Como é que fazes para não tornar a coisa extremamente burocrática no palco e mecânica? Você está falando que, por causa da quantidade de anos e da quantidade de shows? Exatamente, né? A pessoa vira um trabalho, né? Como se o cara tivesse que... Como é que a gente, na plateia assistindo... Olha só. É quase como se fosse o primeiro show de vocês. Quando você está atrás do palco e a gente tem uma abertura em vídeo que começa tudo, e você sente a vibração do público caloroso. Eu estou arrepiado agora para você ter uma ideia. Uau! Então Uau. Não existe esse tipo de coisa. Cada show é um show. Os shows nossos são roteirizados, não são de improviso, né? A gente é muito preocupado em fazer roteiros bacanas, cenários legais, a luz é sempre bacana, o som é sempre bacana. O repertório muda de tour para tour, né? Não, o repertório é assim, a gente tem um repertório que sai naquela tour e vai mudando de acordo com as músicas que vão acontecendo. Isso. Mas, de uma maneira geral, o show é inteiramente roteirizado e acontece sempre da mesma forma naquela turnê. Naquela turnê. Naquela turnê. Uhum. Então, eu já sei as reações do público, o que vai acontecer de música para música, mas isso arrepia e faz... Eu já chorei diversos shows e não foi há muito tempo, não. Foi há pouco tempo, entendeu? É mesmo? Nós fizemos agora, aqui no Rio de Janeiro, o Maracanãzinho. Maracanãzinho, aham. É, o Maracanãzinho. Você fala assim, caramba... A gente vai fazer o Maracanãzinho, ninguém está fazendo, o Brasil está numa crise incrível. Uhum. Nós fizemos lotação esgotada no Maracanãzinho. Vocês ganharam disco de ouro há uns dois anos, vocês ganharam disco de ouro, sendo que praticamente não se vende mais disco no mundo, né? É, nós ganhamos Grammy, né? Esse DVD que você falou no Abbey Road, nós ganhamos um Grammy como melhor banda pop contemporânea. Eu tenho dois Grammys a mais como produtor e engenheiro de áudio, da Aline Barros, né? E o Kleberson. Então a gente, eu não me canso de trabalhar, faço shows e venho pro estúdio, amo estar no estúdio, amo mixar, amo fazer minhas produções, eu adoro. Eu tenho uma produtora aqui no Rio de Janeiro, grande, com vídeo, com áudio. Oásis, gente. Masterização, Oásis. Eu adoro. Eu, quando não tô no Roupa Nova, eu tô aqui. Ah, e me diz uma coisa, quer dizer que eu posso deduzir, então, que Se não tivesse dado certo a carreira de músico, tu seria o cara mais frustrado do mundo, que tu não teria dado meio que certo pra muita outra coisa, assim, ou seja, a tua vida sempre foi meio que... consegue te imaginar com uma outra carreira fora da música? Eu adoro medicina. Essa seria a minha segunda opção. É mesmo, é? É, seria. Eu cheguei até a fazer, na época, muitos anos atrás, um pré-vestibular de medicina. Eu queria fazer medicina, adorava medicina, mas nunca ia deixar a música de lado, né? Mas aí não passei para medicina, passei para direito, aí fiz 2 anos de direito, aí passei para composição e regência e larguei tudo. Fiquei em composição e regência. Que era música, não tem jeito. Ô Marco Antônio, oi. É, o nosso querido amigo que nos manda músicas toda semana está dizendo o seguinte, que não está entendendo, e não está entendendo absolutamente nada do que nós estamos falando, mas está se deliciando com as músicas do Fundo Musical. Agora diga pro Fegali quem é. O padrasto da Liv Tyler é nosso amigão, o grande Todd Rundgren. E ele é amigo do João aí, e ele tá sempre acompanhando o programa, às vezes a gente tem que até traduzir no ar para ele legal. Ouvir. É, muito legal mesmo. E essa coisa, Fegali, eu gostaria de saber o seguinte, assim, ó. O que o Fegali de hoje, tá? Faria um momento meio de ficção científica, assim, tá? O que o Fegali de hoje faria diferente daquele adolescente lá dos Panchos? Olhando para trás, assim. Absolutamente nada, cara. É mesmo? Absolutamente nada. Se eu te contar a história de como as coisas... A gente vai ter que ficar uns 3 dias falando no ar aí. Uau. É, tem histórias maravilhosas, assim. Mas você não tem arrependimento, então? Não, de nada. Absolutamente nada. Uau. Tudo que eu fiz, inclusive, o baile, que foi uma coisa muito cansativa, dignificou muito, entendeu? É muito digno você tocar. Não, eu não, em nenhum momento eu quis brincar com isso, estava brincando, era com o nome, né? Com o nome que eu achei super engraçado, em pesquisa que eu tinha achado. E até iria te perguntar agora o quão importante foi ter tocado em tanto baile, 500 gêneros diferentes de música, para os diversos tipos de público, quanto que isso ajudou você? Nossa, isso ajudou muito, porque hoje em dia você sabe a respiração do público, entendeu? A dinâmica de um show, a dinâmica, como colocar um roteiro, como fazer um repertório, entendeu? O baile ensina você a tocar com dinâmica entre os músicos, um ouvindo o outro, um respeitando o que o outro está fazendo, a disciplina, entendeu? O baile dá tudo isso. Nossa, o baile é uma grande escola. Poxa, o baile é uma das maiores escolas de música que pode haver. Eu acho que uma das coisas que encanta tanto o público quando vai no show de vocês, é que, de certa forma, é como se fosse um mega baile, né? É, na verdade, a gente procura que o show seja dinâmico, né? É evidente que o baile era uma coisa completamente diferente, né? Sim, sim. Era mais sem compromisso. O show é uma coisa que a gente sempre se preocupou em fazer top, da melhor maneira possível, que a pessoa que está indo lá te ver, ela tem que sair de lá feliz, entendeu? Tem que sair de lá satisfeita de ter que querer voltar. E o que que por fim, o que que o Fegali de hoje falaria pro Fegali adolescente que estava com sonhos de se tornar, de viver da música? Poxa, eu falaria para ele, cara, vai em frente. Vai em frente que você tem futuro. Ah, não. Ô Marco Antônio, quando eles estiveram em São José, acho que foi a primeira vez, a promoção era da Estéreo Vale, espero que o Paulinho não nos ouça, ele tinha cabelo na época e namorava a Gretchen. Isso mesmo. Tá? E a Gretchen esteve aqui com ele e ele tinha cabelo, impressionante, viu? Eu era cabelão, né? Eu me lembro. E não tinha barba e tinha cabelão. Olha só, por acaso eu também. E bigodão, né? Bigodaça. Assim, ó, de coração, tá, Ricardo? Assim, a gente tá tendo dificuldade de conseguir encaixar um horário, mas, assim, a tua boa vontade, desde o início, desde a primeira vez que a gente conversou, foi perceptível, e eu quero te agradecer mais uma vez por dedicar um tempo no estúdio, no meio de trabalho, para falar com a gente, tá bom? Olha, o prazer foi meu, o papo foi muito legal, adorei conversar com você, eu sabia, eu tinha a impressão de que ia ser assim mesmo. Poxa, porque você é uma pessoa que sempre foi muito simpática, muito educada e muito... Sabia que o você faz e você gosta de fazer. Você me passa, entendeu? De novo, Ricardo, um grande abraço, tá? Aquilo que a gente... Que eu pensei em combinar contigo e eu ia dizer até agora, de caso tu me elogiasse eu ia mandar uma grana, eu tô meio quebrado agora porque você tá outra data, tá bom? Não é isso não. É que é a primeira vez em mais de 4 anos que ele tá conosco que alguém elogia esse vagabundo. É mentira! É a primeira vez que alguém elogia esse infeliz. Tá vendo, viu? Cegali, por favor, Cegali, tá, olha, ajuda começa, aí, olha, você que é coordenador, começa a prestar atenção nisso. Daqui a pouco outra rádio chama ele. Exatamente. Mas não chama, mas ele não vai porque ele é fiel. Ele, acima de tudo, é amigo, Fegali. Olha, mas você é um cara fantástico, viu? Obrigado, querido. Fegali, de novo, um grande abraço, tá? E mais muitos anos pro Roupa Nova, tá? Muito um obrigado, abraço querido. Mesmo, tá? Sucesso aí pra rádio. Quando estiver por perto, por favor, apareça. E você também, vindo pro Vale do Paraíba, entre em contato conosco, por favor, Fegali. Com certeza, querido. Parece uma coisa. Quando vocês souberem que tem show por aí, pra gente é muito louco, quando souber que tem show, me dá uma ligada. Tô. Tá quando bom? Souber que tem show, eu te aviso. Tá bom. Um abraço. Tchau. Abração, querido. Tchau. Aumenta um pouco, Fufunha. Esse é o Roupa Nova. É uma maravilha de grupo e sabe, tem uma expressão que se dá muito valor lá fora, que é o que eles chamam de body of work, né? Ou seja, quando a pessoa tem um corpo de trabalho, ou seja, tem um pacote assim, que ela, quer dizer, poxa, se fosse falar de banda com corpo de trabalho, né, com um repertório, né? São eles. Se me tira, a banda, fiquei, tava pesquisando aqui quando a gente conversava, né? Não é uma das, é a banda com mais... sucessos em trilhas sonoras de novela, é, né? E como eu falei, em matéria de singles, né? Volta e meia a gente tá falando sobre o single foi sucesso, tipo 52 singles nas paradas de sucesso, quer dizer, é muita coisa, e o mais pirado de tudo é que muitas das bandas longevas, né, a gente sente que lança aquele cansaço, e com eles não sente. Parece isso, que assim. Começaram hoje. Exatamente. Então eu quero agradecer o espaço, tá? Acho que foi fantástico, fantástico. Tá. Gente, muito obrigado, abraço Fufunha, abraço João e abraço o público aí que aguardou e escutou com a gente. Tá abraço, bom? Então, até quinta. Até quinta-feira, um abraço. Tchau.